encontros? Pois não, Júlio. Para a gente não vai ser possível ter um tráfego em aproximação na Star Maré. Mantenha a proa de Paris, Júlio. Motorizado Salvador em Tubará, nível 100, conforme a rota do plano. Decolar 107, curva direita, saída Gole e Eval após direto. O controle opera em 119.8, sendo 5413 no transponder Cortez. Quando pronto, chame a torre acionamento táxi de decolagem no, em 118.6, informe o POB. Confirmando 03 no POB. Copiar. Tá, aqui do Serra Lima, Sunny e chame táxi. Lançamento Lima, Chile X-ray. Ok, para frequência com coordenação local, X-ray, poste para descida. X-ray, avistado, livre o pouso na 17, o vento é 120 graus, 9 nós. X-ray. Na 6315, autorizado a linha de decolada 10, vento 130 graus, 10 nós. Linha de decolada 10, reportar estado 3154. 6210, torre 18-6. 6210, torre 18-6. Zona 0, bom dia. Poxa, 6210, continuando a aproximação, a voz da companhia está ingressando para a decolagem, o ajuste é 10 no 4. Entre o estado 1014, 6210. O meu Charlie X6 solo aos 4.6, o Pátio é o 5. Teste autorizado, tá? Isso até abata o meu Charlie X6. Pelo Serra Lima, reporte na Papá para o ingresso. Poxa, né? 6210, livre o pouso na 10, vento é 120 graus, 10 nós. Livre o pouso na 10, 6210. 315, decolada aos 47, 19-8, controle. 19-8, obrigado, até já. Sente quilo Serra Lima, táxi via pista no 7, chame a alinhada e pronto. Mudança de frequência, o Lima aqui lá. Livre? É, Juliette em Jesus, torre 18-6. Que mano, Vitor em Juliette, torre 18-6. Vitor em Juliette, torre 18-6. Salvador, boa tarde, eu estou passando, Vitorinha Juliette. Boa tarde, Vitorinha Juliette, chame na rotatória. Chama na rotatória, Juliette. Que Juliette de Bravo, meia dúzia de corajosos, subindo a 045, reposto para o lançamento. Direto lá da Elprocha, né, 635? Livre. Oxené 6210 no solo, aos 49, libera a direita 219, Olivar. Direita 219, 6210. Solo, Oxené 6210, livrou. 6210, boa tarde, taxia via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 6210. Alfa, da 17, temos um Airbus da TAM na final já da 10. 270 pela esquerda, Vitorinha Juliette. Filho Serra Lima, tá pronto? Autorizado a decolagem da 17. O ventão no 10 graus, 10 nós, Filho Serra Lima. Está liberado já a Alfa até a Juliette? Afirmativo. Alfa até a Juliette. O Oceaner 6210. Entra o 6210. 2, fazendo um 360. Livre o seu pouso na 10. O vento 10 graus. 12 nós. O tá 3154. Ok. Ciente do tráfego. 3154 passando externo agora, baixado para lado. Serra Lima decolou 51 com o controle agora, 19-8. 19-8, obrigado. Controle Papão daquilo Serra Lima, decolou no 7, na sua escuta. Que aquilo Serra Lima, confirma para o ideal para o destino? Também, senhor. A245, senhor. Que autorizado para seguir direto destino inicialmente, subindo o 050. Direto destino inicialmente 050, que se alemã. Dá como número 2 para o pouso. Ciente, continue na aproximação, enquadre como número 2, aguarde liberação para o pouso na 17, o Vitorinho de Juliette. Enquadre como número 2, aguarde liberação, pouso no 7, Júlio. Autorizado para seguir até o 06, Oceaner. Prossegue para o 06, 6210. Golf Mike Lima, boa tarde para Bacaxari. nível 430. Informe o padre que encontra-se. Decolar da 17 mesmo? Ok, copiado. Aguarde para copiar. Produto de Salema 050, na sua escuta. Penta 1-1-0 graus, 1-0 nós. Força 7, hoje. Hoje. Olá, Zulu. O uísque que o Zulu prossegue visual para Salvador, 1500 pés. 1014 no ajuste. Copia. Autorizado, Serra Bravo, Bravo Índia, nível 430, via Upper Whisky 58. Decolada 17, curva direita, saída da El Leda e após Leda, voa Sagaz. O controle Salvador opera em 119.8, aciona 5436 no transponder, potência. Confirmando a saída é a Dael e após Dael Leda e após Leda Sagai. Correto, Golf Mike Lima, POB. Copiado, Golf Mike Lima no passo 5, livre acionar Itax Sami Torre em 198.6. Paulo, boa tarde, 3154 da tarde. O Golf Mike Lima ainda na estrutura do solo? Confirmando, livre acionamento e para o táxi, irá chamar a torre em 18 decimal meia. Afirmativo, tenha um bom voo. 3154, boa tarde, Ana Alfa, irá aguardar antes da Juliette. Estamos aguardando a liberação do gate, o senhor que está ocupado. A Alfa vai aguardar a Juliette, a liberação do gate, 3154 da terra. Autorizado, Sinair 61142, realize o feedback de modo a liberar o ingresso do Airbus Atano o seu gate número 7. São 3154, já coordenado, se eu conseguir via Juliette, até o 07, observando a liberação do gate pelo Avianca. Ciente, via Juliette para o 7, observando a liberação do gate. Está 3154. Romeu Austin, boa tarde, Morro de São Paulo. Prossegue a 1.000 pés, decola 1.7, curva direita, corredor a fé, controle opera. 1.19.8, aciona 0.153, Cotege. Correto, Kilo Romeu Austin, POB. Acionamento táxi decolado, acima agora a torre, frequência 1.98.6. Sim, para a torre, a transmissão está muito baixa. Kilo Romeu Austin, acione e chame táxi. Salvador, boa tarde, Azul 4065. Azul 4065, boa tarde, informação em curso agora, Sierra, Campinas 360, copia? Pronto, cabelo. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, pós-posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, quando intercepta Upper Zulu 16 e segue como rota do plano. Controle 19.8 e aciona 5437 no transporte. Presidente, autorizado, Campinas 360, decola opção no zero, curva direita, nada é o Leda, pós bridge, interceptando a Upper Zulu 16, segue a rota do plano, controle 198, transponder 45437, Azul 4065. Cotejamento correto, sendo pronto para o estacionamento, gate 08, Azul 4065. Presidente, vamos pronto, cotejamento. Chamando solo? Continua a mesma, chame agora para acionamento a torre 198, decimal meia dúzia, bom voo. Não corrijo, chame a linha de prova. Oscar, papá, confirma o nível que foi autorizado. Afirmativo, chame para ingresso no 7. Né, 61142, táxi autorizado via Pátio, Índia, Alfa, até o ponto de espera, fixo no 0. Ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 62, ajuste no 0, 14, bom voo. Oscar, confirmando, tem livre decolagem 138 nosso. Mike Lima, observe o tráfego decolando, alinha e mantém em pista 17. Serra Lima, desça em condições visuais até 3 mil, reporte passando 3 mil pés. Whisky Kilo Zulu, chame torre 1 no 8, decimal 62. 186 com capa vista, Kilo Zulu, grato. Kilo Romeo, Alaska, sua 1000 pés, corredor axé, reporte no farol da barra. Afirmativo, autorizado direto. Grato, Romeu Oscar. Controle Salvador, boa tarde, canal 4710. Canal 4710, boa tarde, identifique. Voe na proa de Itape para a chegada Mari, desça até o nível 090. Voe na proa de Itape, chegada Mari, descendo ao 090, para o canal 4710. Controle, estou confirmando porque o Romeu Oscar está autorizado o 025. Afirmativo. Sim, grato, Romeu Oscar. Boa noite, já está na vida Ivana aqui. Golf Lima Mike, tem livre decolagem no 7, 120 graus, com no 09. Tráfego informado e condições visuais, Juliette na Bravo. Estabilizado, gol 1 no 648. 648, chame torre 1 no 8, decimal 612. 186, uma boa tarde. Pronto, até 2000 pés, chamava o controle de 19.8. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Controle Salvador, boa tarde, o Papa Romeu Golf Mike Lima. Golf Mike Lima, Tubal 430, saída da EL, está sob vigilância. Ok, sensor direto 430, saída da EL, Golf Mike Lima. Tiro Zulu, autorizado pouso no 7, 110 graus, 08 11. Tiro Zulu. Oi, boa tarde, gol no 648, uma milha de terra, machado travado. No 648, continua a aproximação no 0, aguarda a autorização de pouso. Guardando. Puxando a 61 no 42, 198 ao 05. Subo 350 na saída Puca, está sob vigilância da 350 na Puca, pode ir para Puca? Afirmativo. Afirmativo, mantém a ponta de espera. Pantanal 4710, desça ao 050. Ao 050, Pantanal 4710. Boa noite, 46, tem livre pouso, 120 graus, 089. Ele pousa no 648, confirma a aeronave 500 pés abaixo, próximo a final? Já pousou. Excelente. Salvador, boa tarde, Oceaner 6213, com a informação Sierra, autorização de tráfego do Galeão. Oceaner 6213, informação Serra confere, autorizado Galeão, nível 360. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Quando intercepta, up to November 857, segue como rota do plano. Controle em 1-9-8 e aciona 5450 no transponto. Sim, Mike, autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva direita, na saída da El, Leda e Deve. Após intercepta Upper November 857, conforme rota do plano de voo. Frequente controle de saída 119.8, estaciona 5450. Oceaner 6213, está na posição 06. Cotejamento correto, sendo pronto para o feedback treinamento no 612, Oceaner 6213. Chamaremos 6213. Solo Salvador, azul 4065, feedback, acionamento no portão 08. Autorizado, chame táxi, azul 4065. Frente, autorizado, 4065. No 648, no solo 09, direita 121 desponta. Cliente, para cancha livre, estacionar. Boa tarde, eu vou 648. Bono 648, boa tarde, táxi Alfa Juliette, posição 03, passa. Alfa Juliette, ponto 3, vou 648. Tem livre decolagem, o vento 1 centena, 08 nós. Tango Oscar, papá. Oscar Papá, 1-1-0-9-8, bom voo. 1-0-9-8, Tango Oscar Papá. Observador, Papá Tango, Tango Oscar Papá. Tango Oscar Papá, suba 380, saída Momo, está sob vigilância. 380, Momo, sob vigilância, Tango Oscar Papá. Aluno 26 a bordo, táxi autorizado, via Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera Pisco no 0 e no ponto de espera Torre 1 no 8, decimal 6 a 12, o ajuste no 0 no 4, apenas atentando ao parqueamento do Bang da Gol, e vai para o 03, ok? Gente, autorizado, táxi via Pátio Índia Alfa, ponto de espera Pisco no 0, Torre 18 no 6, ajuste no 0 no 4, ponto de espera Pisco no 0 no 5, uma boa tarde. Boa tarde, bom dia.